Multissom. Quando o assunto é segurança, o papo é sério. Nossa, e essa chuva que não para? Ah, nessa época é normal chover bastante mesmo. É, verdade. Sem contar que os ventos e raios podem causar problemas na rede de energia. Sim, mas o importante é nunca tentar resolver nada por conta própria. Tem que avisar a Energisa. Eles vêm até a gente quando for seguro. É isso aí. Não custa nada esperar um pouquinho. O que não pode é custar a nossa vida. Para mais dicas de segurança, acesse seguranca.energisa.com.br. Energisa, ligado na sua energia. Multissom. Na Multissom Cataguases AM 550, você curte Multissom do Brasil. Sistema Multissom de rádio. Multissom. Profissionalismo, interatividade e sucesso. Multissom. O dia todo, a Multissom tem sempre uma programação que combina com você. Multissom. Multissom Hits. Multissom Hits. 89,5 FM. Multissom Sertaneja. 101,9 FM. Gospel. Multissom Gospel. 99,3 FM. Cataguases. ZYL 225. Multissom Cataguases. 550 AM. Multissom Obaense. 104,1. Sintonize a rádio Multissom que mais combina com você. Multissom. Sempre na frente. Sempre na frente. 550 AM. Multissom Cataguases. www.multissomcataguases.com. Esse é o nosso endereço na internet. Acesse. Na Multissom Cataguases AM 550. Multissom do Brasil. Multissom do Brasil. Os grandes sucessos do Brasil na rádio que é a emoção do povo. Multissom do Brasil. Minas te convida a abrir os braços, esticar as pernas e olhar para o horizonte. Viver o lugar em que o tempo desacelera, ouvir de perto o som do coração e encontrar amigos que você nem sabia que tinha. Lugar de gente que supera tudo e constrói a vida. É tempo de respirar um pouco de Minas. Descubra, conheça, visite Minas Gerais. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Ministério do Turismo, Governo Federal. Atenção clientes da Farmácia Indiana. Estamos com uma novidade para ajudar vocês a concluírem seus pagamentos sem sair de casa. Preparamos ótimas condições de negociação. Aceitamos pagamentos em dinheiro, cartão, boleto, Pix ou TED. Precisou? É só ligar no 33-3529-1327. De segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 horas. Ou vá até uma de nossas lojas para obter maiores informações. Farmácia Indiana. Lugar de quem cuida. Tradição e credibilidade no ar. Multissom. Multissom Cataguases. facebook.com/Multissom Cataguases. Curte e compartilhe. 550 AM. Multissom Cataguases.